Dan, you still there? No, I just, like, zoned out for a second. Oh, okay. Do you do that a lot? Esse aqui é o segundo CCN Cast. Eu sou o Matheus Mitch. Eu sou o Thiago O'Connell. E hoje a gente vai falar de A Vida Secreta de Walter Mitty. Jumping up and down the floor. My hat is an animal. E é isso aí, Matheus, um filme que surpreendeu muita gente, porque a gente tava subestimando Ben Stiller, né, que ele ia ser estrelado e dirigido por ele. Ben Stiller que só faz galhofa, né? É uma comédia mais escrachada mesmo, né? É, negócio mais desligar o cérebro e assistir, né? É, e esse filme é justamente o contrário, você tem que estar prestando atenção em tudo e ele te envolve de um jeito muito positivo. É, e o filme fala justamente sobre o Walter Mitty, né, que é interpretado pelo Ben Stiller, que trabalha na seção de negativos da revista Life, que foi vendida, né? Inclusive ela foi vendida na vida real também. E tá acontecendo uma transição para ela virar a Life Online. Tem uma metáfora aí da substituição da vida pela vida online. É, boa. É o que tá acontecendo hoje em dia, né? Literalmente. Exatamente. O grande problema no filme se baseia quando é o fotojornalista Sean O'Connell, que é o fotojornalista da Life Offline desde quando ela começou, quando ele manda uma sessão de negativos pra revelar, né? Isso, ele manda essa sessão de negativos e o chefe dessa sessão de negativos é justamente o Walter Mitty. E aí ele manda essa sessão, uma cartela, né, com os negativos. E manda também uma carteira com que tenha o slogan da revista, né, pro Walter. E aí, só que nessa cartela tá faltando justamente a foto que vai ser a capa da última edição da revista, né? É, ele manda um telegrama pro novo chefe falando que o negativo número 25 é para ser usado na última edição, na capa da última edição. Que segundo ele é a quintessência da revista Life, essa foto. É, ele fala a quintessência da vida, né? Por isso é mais legal esse filme, é indispensável assistir legendado. Porque tem umas coisas assim que a gente só pega no inglês mesmo. Igual esse negócio de ser chamado vida e a revista ser chamada vida, e ele fala que é a quintessência da vida. E aí até o final do filme, eu tava achando que era da vida mesmo, entendeu? Era uma foto que explicava tudo o que existe dentro do ser humano e a razão da existência e tudo mais. É, enquanto na verdade é a quintessência da Life, né? É, da Life, da revista Life. Isso é muito massa, né? E aí que o Walter, ele perdeu, ele acha que perdeu porque essa foto ela não tá no, na cartela de negativos que ele recebeu. E aí o chefe dele fica pressionando ele. Ah, então o Walter Mitty decide partir numa viagem atrás do Sean O'Connell pra buscar essa foto que ele perdeu. Exatamente, e eu acho legal a gente pausar um pouco agora pra falar sobre quem é esse cara chamado Walter Mitty, né? Pro pessoal entender como que essa viagem, o tanto que essa viagem é importante pro filme e pra história dele, né? The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Walter Mitty é o típico cidadão americano que não se destaca no meio das pessoas. É, até no trabalho dele, ele é uma pessoa mais... Ele trabalha na Life há 16 anos e mesmo assim não conhece quase ninguém, não interage com quase ninguém. É, ele é o típico excluído, né, da corporação. E inclusive ele tem uma coisa que é muito comum em todo ser humano, né? Ele tá vivendo uma situação... E aí, de repente, ele trava tudo e aí começa a viver uma situação parecida dentro da cabeça dele. É uma coisa que todo mundo tem, só que de um jeito exagerado, né? E acho que é aí que o personagem já encanta todo mundo, né? Com essas coisas que são tão, tão comuns, tão humanas. E aí a gente é apresentado ao Walter Mitty numa situação em que ele tá pensando em mandar uma piscadinha pra uma colega de trabalho dele, né? É, isso é pra mostrar o quanto o Walter Mitty é uma pessoa insegura. Exatamente, ele é totalmente inseguro e covarde, tanto que ele demora 5 minutos de filme pra mandar a piscadinha pra descobrir que não dá, né? É, descobrir que na verdade dá erro. E aí ele fica bravo porque dá erro e liga lá pra rede social, que no caso é a Harmony, né? E fala com o Todd, que é um dos personagens, que é um personagem muito legal também. Muito engraçado, né, o Todd. A partir daí, ele vai decidindo que ele não, pera, eu vou parar de pensar e vou começar a viver de verdade, né? Ainda na sede da Life, o Walter Mitty conhece a Cheryl, que é, conhece pessoalmente, que é a menina pra quem ele tava tentando mandar a piscadinha. E com uma conversa, na primeira conversa, ele diz que perdeu o negativo. E ela, inspirada por romances policiais que ela diz que lê, dá uma dica pro Walter Mitty ir atrás do Shane O'Connell. E aí que ele parte nessa viagem, né? E o filme é basicamente ele nessa viagem pra encontrar o Sean O'Connell, né? Em todo lugar que ele vai, o Sean ou acabou de sair, ou já pegou o voo, e ele tá sempre um passo atrás, né? Até que ele finalmente, lá pro finalzinho do filme, encontra o famoso Sean O'Connell, né? Ele encontra o Sean O'Connell em cima do Monte Himalaia. Ele escala o Monte Himalaia, uma coisa que pra ele antigamente era impossível. Encontra o Sean numa situação... Com a lente dele apontada pra um tigre, que é um tigre raro, né? Que você só encontra em cima dessas montanhas. E aquela lente do Sean é cabulosa, né? É, né? Quase um telescópio. Tem uns 3 metros aquela lente. E aí tem uma parte até que tem uma lição de vida muito bonita, né, nessa cena. Que ele tá indo fotografar, mas aí ele deixa o tigre ir embora sem tirar uma foto. É que o Walter pergunta pra ele por que ele não tirou a foto. Aí ele fala que às vezes faz isso, que às vezes só simplesmente quer curtir o momento. É, ele só para de se preocupar, né, com o foco, com a iluminação e curte o momento. É, isso é legal, né? Porque hoje em dia todo mundo quer atacar de fotógrafo. É, e todo mundo acha que o importante é você mostrar que você é foda. Mas não, né? O importante é o momento. Inclusive, é verdade, tem muito disso hoje. Você não vai pra um lugar pra curtir o lugar, né? Você vai pro lugar, mas você tem aquela preocupação de tirar uma foto pra mostrar como o lugar é bonito, como você se divertiu lá. É, o que seria a Life Online, né? É, a Life Online, exatamente. Inclusive tem uma frase que ele fala nessa parte que é muito bonito, que ele. O Walter vai e fica tipo, mas não, é um tigre desses raros, tal, você não vai mesmo tirar a foto. E aí ele fala que coisas bonitas não precisam chamar atenção, né? Isso é lindo. Isso é foda pra caramba. É, no fim das contas, o Walter Mitty descobre que a foto estava na carteira. É, tava num bolso secreto da carteira que ele ganhou, né? Que o Conan mandou pra ele junto com o resto dos negativos, né? E aí entra outra metáfora, né? Que é aquele negócio de você entrar numa jornada pra descobrir que o que você mais procurava tava junto com você o tempo todo. É, e você descobre que o importante é a jornada, não é, aquele resultado. E o filme trata exatamente disso. E o filme todo ele é muito bonito mesmo, né? A fotografia dele. Isso, a fotografia, os takes, a trilha sonora, é tudo lindo. Logo no início do filme eles já mostram os closes de cima da cidade e as pessoas saindo do metrô de uma maneira fantástica, né? É verdade. Sim, a trilha sonora também é muito empolgante, né? A trilha sonora, ela é incrível, né? É, e ela é uma trilha baseada em... Não, é uma trilha de músicas normais, né? Músicas que a gente ouve por aí. Isso acontecia muito em filme antigo. Aí, de uns filmes novos pra cá, eles começaram a fazer uma trilha sonora específica. Específica pro filme, né? É, esse não. Esse tem uma trilha sonora de músicas ótimas que tem a ver com o filme, né? Que eles foram colocando de acordo com o que ele tava passando. Então, isso ficou muito incrível. Esse filme, ele tem muito do espírito daqueles filmes de viagem, né? São aqueles filmes que o cara coloca o pé na estrada pra sair numa jornada E aí vai aprendendo, vai evoluindo. E é desse jeito, né? E que é uma coisa que todo mundo já deve ter pensado em fazer, né? Exatamente. Largar tudo, sair pra jornada, uma viagem, porque deve ser uma experiência incrível. Realmente. E, inclusive, acho que a música mais famosa desse filme é aquela Space Odyssey, né? Do David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. O chefe lá, o diretor de transição da Life pra Life Online, fica chamando o Walter de Major Tom, né? Isso, exatamente. E aí tem uma hora que o Walter precisa correr pra subir no helicóptero que já tá levantando voo. E aí ele começa a sonhar com a Cheryl tocando Major Tom pra ele. É, só que no meio desse sonho, ele toma a iniciativa pra ir, né? E subir no helicóptero. Exatamente. Então, assim, é nessa parte que ele começa, literalmente, a deixar de sonhar e passar a viver. Ele começa a sofrer essa transição. Porque as coisas do sonho dele começam a ser um incentivo, né, pra ele. É. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom. Enquanto o Walter Mitty enfim encontra dentro da carteira dele o negativo de número 25, ele vai lá e entrega pro chefe. Isso, ele já foi demitido da empresa, a revista já tá quase fechando. É, exatamente, ele não tá nem aí. Não pede pra voltar, pra ser contratado de novo, nem nada. Ele só entrega e... É, ele entrega porque pra ele é o tudo que ele lutou, né, nessa jornada. É o fim da jornada. Ele precisa entregar. E aí o chefe pergunta, e aí, você viu a foto? E ele responde, não. E você fica agoniado pra descobrir qual que é a foto. Porque coisas bonitas não precisam de atenção, né? Então ele não precisa olhar porque ele já sabe que é... A foto era a jornada toda dele, né? Por isso que eu não gosto no final, quando eles passam pela revista e mostram a foto na capa. Eu acho que podia passar eles dois verem a revista na banca, mas a gente não vê. É, eu também acho. A gente já sabe o que tem na foto, né? A quintessência da vida. E, não sei, eu acho que ia dar muito mais espaço pro espectador se não tivesse. Imagina, a gente no final de 2014 pensando, caramba, mas o que será que tinha na capa da revista? É, ia ser bem legal mesmo, ia deixar todo mundo curioso. Mas assim, público de filme, geralmente eles fazem filme pra um público que quer tudo mais, mastigado, né? Né? É, antigamente você tinha esse lance de mais mistério. Hoje em dia, se você não deixar tudo explicado, as pessoas reclamam. Inclusive, esse filme tem um problema muito grande nisso, sabia? Eu quase esqueci de falar, mas ele tem uns diálogos que parece que o cara tá parando o filme pra te explicar uma coisa. É, mas esses problemas são só padrões de filmes americanos, né? É, não é nada que não é nada que estrague a história, é só pra deixar o filme um pouco mais popular. Então, o filme tem uma história boa, uma fotografia boa, uma trilha sonora boa e surpreendeu a gente. Foi realmente foi uma experiência muito legal assistir o filme. Depois que acabou, todo mundo ficou ainda meio que sentado, assim, contemplando o que acabou de ver, entendeu? Foi uma sensação muito legal. Eu passei uma semana refletindo a minha vida depois de ver esse filme. É, e a gente viu logo no final do ano, de 2013. Realmente. Então, é assim, é um bicudo pra 2014, é um chute que você leva. Né, uma coisa de levanta e vai infeliz, e anda, e larga de ser preguiçoso. Acorde, e vai viver. Pare de sonhar e comece a viver. É, que é a grande frase do filme. Não, e fora que o fotógrafo, o Sean O'Connell, ele tem a vida que eu queria pra mim, né? Quer viver por aí, fotografando e ganhando dinheiro pra isso. Ganhar dinheiro pra viajar e fotografar, né? É, o meu sonho master esse. Eu me identifiquei totalmente com ele. Além de me identificar com o Walter Mitty, que é o cara que devaneia pra uma vida melhor, que é o que todo mundo faz, eu acho. Todo mundo faz, né? Esse negócio de pegar o que ele faz e colocar de um jeito bem caricato, assim, acho que ficou muito bom, cara. Então, Matheus, vamos dar as notas agora? Vamos lá, notas para A Vida Secreta de Walter Mitty. Me diz aí, qual que é a sua? Ah, sim. A minha nota para esse filme é 8, Thiago. Porque é um filme, assim, que tem uma mensagem que mexeu muito comigo. A trilha sonora é ótima, fiquei com a trilha sonora na cabeça por vários dias. Ele é muito bonito esteticamente, eu gosto muito de filme que tem essa estética de road movie, né? Só que ele tem esse problema que me incomoda bastante, pra falar a verdade, me incomoda bastante, de ser óbvio, né? De lutar pra ser óbvio. Ele não é óbvio sem querer, ele é óbvio de verdade. É, faz sentido. Entendi. Isso me incomoda muito. Sem contar que, se você parar pra pegar a atuação do Ben Stiller e da mocinha que faz a Cheryl, ela não é muito boa, né? Ela encaixa bem com o filme, mas ela não é um primor. Então, aí, 8 estrelas para A Vida Secreta de Walter Mitty. Sim. Eu vou dar um pouco mais, vou dar 8,5. Porque eu realmente gostei muito do filme, eu realmente me identifiquei muito com o fotógrafo e com o Walter Mitty. Mexeu muito comigo, é um filme muito bonito. Eu só não dou 10, basicamente pelos mesmos motivos. Primeiro porque ele é mastigado, é algo que não precisava ser, pela estética do filme, pelo jeito que ele seguia, ele não precisava ser tão mastigado. E assim, eu não digo nem pela atriz que faz a Cheryl, não ligo muito, eu digo mais pelo romance, porque todo filme americano tem que ter um romance, né? E o Walter Mitty não é diferente, o Walter Mitty tem esse romancezinho pra quem não entendeu a história, pelo menos se agradar pelo romancezinho dar certo, entendeu? Essa pra mim é uma receita extremamente desnecessária, que eles insistem em fazer em todos os filmes. Todo filme tem que ter um romance, então, todo blockbuster, né, que eles querem transformar em blockbuster. Blockbusters, então, ame-os ou deixe-os, né? Né, se não fosse por isso, seria um filme 10 na minha vida, porque eu realmente gostei, mas é padrão que eles seguem para que possa agradar o máximo de pessoas possíveis, na verdade. Então é isso aí, A Vida Secreta de Walter Mitty. Assistam nos cinemas, né? Vale a pena. É, se você não viu ainda, se você não assistiu ainda, assista, corra, vai lá ver. Se você já assistiu, acho que com certeza você vai estar com a mesma vontade que a gente tá de assistir de novo e de novo e indicar para o máximo de pessoas possíveis, né? Esse é daqueles filmes que merece ser assistido de vez em quando, assim, tipo, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, só pra você se lembrar de viver. Um tapa na cara e um despertador, né? É, exatamente. É isso aí. Então, gente, valeu por ter ouvido. Até a próxima. ccncast.blogspot.com.br, passa lá. Até mais.